Reinaldo, o Mago Clown roubou sua carta celular. Reinaldo Card Captor, mesmo após capturar as 52 cartas, não vou deixar converter o seu baralho em cartas salgado. Vou reter a carta celular e só devolverei mediante recompensa de R$150. Ah, oh, não tenho dinheiro não, véi. Vou comprar um computador novo, editar afogados, eu nem tenho dinheiro pra isso, véi. Imagine, porra, pagar uma extorsão, vai tomar no rabo do palhaço aí. Então, seu aparelho móvel, agora é meu. Tem cobertura pra fora do estado? Reinaldo, transforme sua chave em taquara e recupera essa... Eu vou ligar a TechPix aqui pra filmar. Pera aí, rapidão. Chave que guarda o poder do sofá. Mostre seus verdadeiros poderes sobre nós e ofereça-os ao valente Reinaldo. Eu acredito nessa missão. Liberte-se! Olá, pessoal. Diga olá, Reinaldo. Olá, pessoal. Pra quem não sabe, não sabe quem somos nós, Reinaldo está gripado? Eu tô gripado. Eu acho que tem muita gente no mundo que não sabe quem nós somos. Eu acho que tem mais gente que não sabe quem nós somos do que gente que sabe quem nós somos. Pode ser. É porque a porcentagem de gente que conhece a gente é ínfima comparada à porcentagem total de pessoas que existem no mundo, né, Magal? Assim, foda-se, porque esse não é... Não, foda-se, porque você perguntou pra mim, será que tem alguém que não conhece a gente? Dane-se, Reinaldo, a gente precisa dar um aviso, porque o ouvinte, o ouvinte quer ouvir a nossa introdução ridícula. Então, exato. A gente tem algo a falar antes, correto, Reinaldo? O que é essa porra? Correto, a gente quer que você entre no nosso site segunda-feira. Então, segunda-feira, sim, segunda-feira agora, nessa segunda-feira agora. Segunda-feira, dia 30 do, né, de julho, você vai entrar no nosso site porque... A grande novidade está chegando, rapaz. Não tão grande assim, né? Não, é uma grande novidade, é uma grande, uma enorme novidade, rapaz. Eu diria média novidade. Será? Quando é que vem a grande novidade, então, se essa é a média? A grande vem, sei lá, quando a gente fizer uma parceria com o Jovem Nerd, assim, aí é uma novidade. Mas, pra não dar spoilers, a gente fez uma parceria à lá Jovem Nerd, rapaz. Pois é, mas vocês não podem saber mais disso, vocês só vão saber mais segunda-feira. Exato, então se você quer saber o que é isso, entre segunda-feira no Afogados no Sofá e veja que maravilha que vai acontecer por lá, rapaz. Exato, voltamos para a nossa programação normal. Yep! Poderes do Topo! Eu tenho a força! Quem tá falando aqui é Gabriel Gordo Mascarado. Eu trago comigo meu amigo de sempre, Reinaldo Siqueira. E também ele, o Saci Pererê das internets, LP Magal. Não tenho frase. Augil. Vamos aplaudir! Não, não fala isso não, que você sabe, né? Jogo dourado. Mas, é... é verdade, boa. E o nosso amigo aqui, o Elvis Presley. Tava rezando pra ele ter esquecido disso. Nunca, Deus, nunca. Impossível. Tá marcado. Eu olho pra sua foto aqui e já te imagino, assim. Só... Depois eu te arrumo uma foto, pode deixar. Pedro do Bacanal. Olha isso, olha novo, isso. De novo. Olha de novo, aí, tá começando. ele fala, deixa o impacto e depois explica. Porra, explica logo isso, Pedro, pelo amor de Deus. Então, é baca de burro em japonês, né? E nao em inglês agora. Toda sexta pra sábado, meia-noite, na Rádio J-Hero. Exato. Inclusive a gente participou lá, né? Eu e o Reinaldo, um dia desse. Exato, a gente tava lá. E eu derrotei o Pedro. Você me derrotou porque o Fabão dormiu e me desestabilizou. Não, você derrotou porque eu estava no time dele, eu não sei nada disso. Exato. Certo, então galera, mas até agora tá uma apresentação normal, uma apresentação comum, só cueca, né? Aqui, como sempre. Mas, como esse episódio 24, a gente tem que provar nossa masculinidade, já que nós trouxemos, demos, diretamente lá da Amazônia. Amazônia. Amazônia Floresta. É, cara. Amazonas, né, cara? Então, diretamente do meio da floresta. Exato, de uma tribo. Da Oca agora. Quem? Internet via rádio. Eu posso mandar vocês tomarem no cu? À vontade. Aê! Tá bom. Meu Deus, esse à vontade do Magal foi muito. À vontade, legal. Né? Fica tranquilo lá, meu bem. Meu Deus, cara, que isso? Eu tô achando bom isso aqui, porque a Noriko não se apresentou ainda. Exato, Noriko, diz teu nome aí, cara. Vai lá. Não, peraí. Faz que nem meu professor uma vez fez. Pega uma caixa de fósforo, riste um fósforo e tem que se apresentar até o fósforo queimar teu dedo. Meu Deus. Que professor é esse? Isso é interessante. Acho que não. Então, eu sou a convidada daqui, não sei o que eu estou fazendo ainda aqui. E eu vim falar sobre Clampion. Essa foi a armadilha, né? Você caiu. Eu fui jogada numa armadilha com um monte de homens. Pois é. Meu estado. Pois é, tá afogada. Perdeu. Sentou, perdeu. Meu Deus, que frase ambígua. Isso foi bizarro, cara. Quê? Eu vou mudar isso na edição. Certo, então. Então, pra diminuir o nível de constrangimento, eu quero perguntar pra você, Lipe Magal, qual o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre Clamp, um grupo. Eu não vou dar pra dizer que nem o Reinaldo, não. Hoje nós vamos falar sobre Clamp. Ponto final. Então, meu nome é Noriko. Pelo tema, final. Vocês já devem saber, né? Que o mundo tá acabando. Antes de começar o programa, eu quero propor uma discussão muito séria que eu tive com o Gabriel alguns dias. Há um tempo atrás, né, Gabriel, no Skype. Nós estávamos falando sobre... Olha que apropriado. Homossexualismo masculino. Olha que legal. Tá maneiro, né? Porque a gente... Mazia, beijo pra você. Mazia. Ele é homem. A mesma coisa. Então, olha aí. Esse nome tá no assunto. Ok. Noriko, nós vivemos numa sociedade machista, certo? É. Nossa. Patriarcal. Oi? E patriarcal, prossiga. Principalmente nas sociedades indígenas, né? Mais patriarcal ainda. Não aqui, cara. Não, na verdade é uma sociedade equalitista. Ah, é. A mulher corta a mandioca e o cara vai pescar. Qual é a... É, né? O cara, ele pode pegar altas menininhas, a mulher tem que... Na alta até 14 isso. anos. Tem isso mesmo? Tem algumas tipos que a mulher... Eu não ando, tá bom, a gente vai desviar o assunto. A questão é essa. Nós vivemos uma sociedade machista onde o homossexualismo feminino é mais aceito do que o masculino. Isso é fato. Sim. Até porque é muito maneiro, né, o homossexualismo feminino. É bem legal, eu apoio. Então, cara, eu acho meio injusto, assim, o que a gente, nós homens, sentir. A gente sente uma repulsa. Por exemplo, quando a gente vê Boku no Pico, aquela desgraça. Caralho, mas até nome eu esse? Não gosto de Boku no Pico. Cara, olha o nome. Escolheste do pior anime que ah, tem. Ah, entendi porque esse link do Magal agora. Ele vai falar do Yukito e do Toya? Não, cara, todos os animes. Não, cara, exato, eu vou falar porque a Clamp tem esse problema, né? Que eles fazem várias referências de Aoi e tal. E nós, ela Yuri tem. Yuri também. Mas elas também fazem referências ao Yuri. Não, tudo bem, mas Yaoi você tem que concordar que é uma quantidade assim, muito maior. É, né? Yuri pra mim é uma pessoa, eu tô certo? Não, olha só, caraca, eu acho que essa daí vai ser. Yuri é antes de começar o programa. É, deixa eu adiantar lá, porque o Gabriel ele demora muito. Yuri, Reinaldo, é lesbianismo e Yaoi é viadagem. No Japão, ok? Tem mangá. Pois então. Eu acho errado, porque a gente aceita muito melhor o Yuri, a nossa sociedade, do que o Yaoi, assim. Isso não é meio injusto com as... Não, eu acho que não, parte do princípio... Porque Yuri é um nome mais maneiro, né? Noriko, sua opinião. Eu acho, é o que o pessoal chama em inglês de double standard, né? Que é tipo, eu não aceito que dois caras se beijem, mas ver duas garotas se beijando é super legal. Depende então, das garotas, olha aí. É bem simples, porque são coisas diferentes, não, por exemplo. Aí você diz, depende das garotas. Mas se você vê dois caras se beijando, não é depende de dois caras. É não gosto e não gosto. Exato. Então, não, cara, isso é um estado natural do homem heterossexual. É bem simples, cara. Pelo fato de ó, a mulher, ela é do sexo oposto. A mulher? É pra dar um ar clínico. A mulher, ela é do sexo oposto. Gabriel. Parabéns. Exato. O homem, o homem para o homem, ele é do mesmo sexo, certo? Ah, sim, agora sim. Tudo bem? Então, ó, o que é que você compreende? O homem, ele aceita o homossexualismo entre mulheres por um motivo simples. É, elas são do sexo oposto, ele pode participar dali, entendeu? Agora, o homem, se ele participar da parada com outro homem, ele se torna homossexual. E se elas não então, curtirem o quinto? Só gosta da rachada. Geralmente, é a mulher, entendeu? É o sexo oposto. Elas vão te deixar assistir. Mas participar você não vai, tá? Você participou de algum evento desse? Olha só, eu sou especialista nisso. Por quê? Meu cara, Deus. Cara, eu cursei cinema. Eu cursei cinema. Zé, o Nicolas quer saber onde é que você vai chegar com isso, mano. Você fez um filme porno gay. Não, não. Cara, 95% da sala é homossexual. Mulher, homem, não importa. Uhum. Eu tava nos outros 5%. Por que isso? Pergunta. Qual é o problema? É, qualquer área da arte assim. É fato constatado. É verdade. E um amigo meu, que também tava nesse 5%, ele lhe falou o seguinte: cara, não existe mulher lésbica. E é verdade. Exato. Por quê? Porque... Só bissexual. Pô. Exato. Exatamente. Porque por mais que ela só. Ah, só fico com garoto, só fico com garoto, se chegar. É, Noriko, vou usar você como exemplo. Ai, meu Deus! Olha onde você vai, cara. Cara. Por favor, não vem dar uma de nítido. Ah, tá lá, e chega de repente o Yukito. Ai, ai, ai, Yukito, é essa porra minha. Hã? Não tô entendendo nada. O Yukito do Sakura Card Captors, né? Drogas, na mesma. Não importa que ela seja lésbica ou não. Se o Yukito chegar nela, ela vai dar bom. Porque o Yukito tem mas cara o Yukito de menina. Uma menina. É. Exato, mas é isso. Eu acho que é uma questão do seguinte, cara. A gente aceita muito mais o homem falando porque elas são do sexo oposto. Entendeu? Se elas fossem do mesmo sexo, você não aceitaria. Nuriko, você aceita duas mulheres se beijando? Que bom. Olha aí. É, né? Mas é tipo. É como se. É a sociedade é machista, por exemplo. Eu posso dizer pra uma garota. Não, olha só. Eu posso dizer pra uma garota que ela tá muito bonita. Se ela passar na minha frente e ela for bonita, olha, aquela garota é muito bonita. E ninguém vai dizer que eu sou lésbica por causa disso. Mas se um homem disser, aquele cara ali é muito bonito, pronto. Eu tenho uma explicação pra isso. Eu tenho explicação pra isso. As mulheres têm afinidades, mais afinidades com outras mulheres do que os homens? Porque as mulheres já têm contato físico com outras mulheres, até mesmo bebê, no caso. Exato. Com a mãe. É porque ela, quando você é pequeno, você não consegue distinguir. Então você cresce, a mulher cresce acostumada em contato físico com outras mulheres, entendeu? Acho que não é contato físico, acho que é o seguinte. Você cria um laço, você, né? Você recebe a alimentação de sua mãe, certo? E quando você é pequeno, você não consegue distinguir qualquer tipo de satisfação que você tem. Você acaba, a mulher acaba associando, de certa forma, um tipo de prazer à mulher também, entendeu? Tanto que você quer vender revista pra homem, você bota uma mulher na frente. Se você quer vender revista pra mulher, você bota uma mulher na frente também. Só que de maneiras, né, diferentes. Não, muito parecidas. Não, não, olha as revistas de ginástica. Olha, essa, revista sim, boa, que parada, que isso tem a ver com quanto? É porque isso é muito mais interessante que a Clamp. A capa da revista Boa Farma é uma mulher. Ela caiu na armadilha mesmo, né? Então, tá parecendo. É Boa Forma, não é Boa Farma, não é Boa Forma. É revista de farmácia agora, é Boa Farma. A capa da revista Boa Forma é uma mulher de biquíni normal. Agora, se for uma Playboy, ela tá com a bunda pra fora. É outra história, Gabriel. É outra. Não, mas dentro tem paparazzi, cara. Tem paparazzi de próprios mulheres. Caralho, você tá falando que a revista Boa Forma é uma revista pra lésbica. Não, mas toda mulher, pra mim, ela tá aí, né? Nuriko, procede. Toda mulher é o quê? Desculpa. Tá aí, tá na pista, né? Quem puxar primeiro foi. Não, não é. Cara, voltando no ponto não, dela, ela tá certa na questão do. Não, peraí, se eu chegar pra uma mulher e falar que ela tá bonita, sim, porque quando eu viro pro meu primo e falo pra ele, se tu fosse mulher eu te pegava, ou se eu fosse mulher eu te pegava, todo mundo fica me olhando com uma cara estranha. Caralho, tipo, cara, inclusive é. Eu acabei de chorar. Inclusive te eu, né? Cara, o meu primo era o bicho mais feio que existia. E ele tá gato pra caralho. Meu Deus. Tá bom, né? Valeu, certo, né, vamos, velho? E com isso nós concluímos com essa declaração homossexual. Não, pode deixar que eu vou mandar um afogado pra ele. Tá bom, cara. Pode deixar. Caraca, esse episódio tá que tá, né? Ah, então, vamos começar com a cor? O pessoal deve estar aqui viajando porque que a gente já anunciou o Clamp e começou a falar de assuntos, né, mais, mais ligados ao... É, sem o Wolf aqui, falando sobre coisas complicadas. Pois é, então eu queria perguntar para a LP Magal. E não me pergunte não, porque eu não sei não, velho. Pergunta para Norico aí. Ah, ela é especialista. É ok. Ok, então. Então, Norico, dê a graça, por favor, e nos explique o que é a Clamp, pelo amor de Deus. O Clamp foi um grupo que foi criado lá pelos anos 80 e eles começaram com o que o pessoal chama de circle, que é quando vários artistas se unem para fazer um compilado de histórias. E eles começaram fazendo doujinshi, são mangás criados por fãs. Uhum, dedicados a obras que já existem, né? Tipo assim, fazer uma obra de Naruto. Nem sempre, né? Tem doujins que são de personagens criados. Mas tá. Aí eu acho que aí já puxa mais pro lado do fan magazine, eu acho. Ah, não do, é tanto, do fanzine, não é tanto, né? É. Saquei. Daí elas criavam esses doujinshi e era um grupo grande de 11 pessoas. E elas foram diminuindo. As três artistas principais seriam a Mokona, a Nekoi e a Satsuki. Uhum. E são, tipo, a raiz do clã. Certo. E elas criaram um doujinshi yaoi de senseia. O que, na verdade, elas só concretizaram o que todo mundo sabia, né? Que o Shun... Sim, yaoi é o quê? Yaoi... Yaoi... Quer que eu explique ou vocês explicam? Ah, vai nessa, tá aí, né? E hoje sou eu e meu primo. Que isso? Tá pronto, falou. Tá certo. Meu Deus, deu uma explicação formal. Não precisa mais não, cara, já entendi. Não defendendo, mas... Tem alguns e hoje que são bem engraçados, tipo Princess. O que é que você tá falando, cara, Pedro? Eu fico cada vez mais nesse programa. Mas aí tem as categorias, né, gente? Tipo Shonen Ai, Aoi, Lemon. Olha isso, olha que nome. Lemon é o quê? Quando... www.lemonparty.org. Entra lá agora. Mais caraca, pesado. O Pedro tá por dentro, né? Tá demais, Pedro tá, cara. Eu gosto do Pedro. É, que bom. Tá bom, é o melhor amigo gay dela, né? Isso. O Pedro, a foto do avatar do Pedro é o Pedro dando tchauzinho assim. E durante essa gravação eu tive várias interpretações dela, sabe? Tipo, oi, gente, sabe? Oi, gente. Oi, gente. Tá bom, saindo desse papo maluco e voltando pra Clamp. Uhum. Eu não tenho nada a falar sobre a Clamp. Eu só queria voltar pro tema mesmo. Aham, uhum, tá bom. Então, cara... Eu tenho algo que falar. Bom, a Nick falou dessas três ou quatro participantes aí, só que no começo, segundo a Clamp Project, eram muito mais, eram 11, se eu não me engano. Exato, foi o que ela explicou, falando que era o Circo, né? Que eram várias pessoas assim, que sem compromisso nenhum... Aí eu me pergunto por que essa galerinha saiu, né? Porque eles viram que isso não era vida pra eles. Porque... Não, cara, quando o compromisso vem, os fracos saem, né, cara? Cara, você tá recebendo mal. Não sabe a história da Image? É a mesma coisa. Eu não sei, né? A gente sabe da Image. Depois eu te falo. Tá bom. Vai, Narico. Tem isso, né? Às vezes você recebe menos do que você esperava. a vida de mangaka não é esse glamour todo que o pessoal acha. Não é Bakuman, e, né? É. E o pessoal também vai se separando, entendeu? Vai criando o seu vai virando artista independente. E tem vários motivos para um grupo se separar. Fala aí, Gabriel. Eu acho que a tendência de qualquer grupo grande, assim, que entra de uma vez só, é se separar, entendeu? Estão afogados, tchau, galera. Não, três pessoas. Aí é uma massa compacta em forma de seta. Puxa, tá cima, bom. Né? Ok, o ponto é, cara, o que eu acho muito bizarro é que a Clamp, depois de uns anos, pra homenagear as obras dela, sei lá o que elas fizeram, elas trocaram de nome, velho, pra nomes de personagens. É, cara, elas fizeram aniversário, sei lá, de 14 anos, 10 anos, não sei. E aí eles mudaram de nome? Isso é zoado. Isso não consigo aceitar. Nuriko, você mudaria seu nome pra Camaré, Takapuma, sei lá, qualquer nome indígena, assim. Não. Em homenagem à sua terra natal, sei lá. Não. Sei lá, acho que a Noriko, ela se chamava Isabela, sabe? E quando ela fez 14 anos, ela em homenagem à Clamp mudou pra Nori. Não sei, ninguém chamava Noriko na Clamp. Específico, hein? O nome dela era Isabela. Aí mudou pra Noriko. Pois é, cara. Eu acho que é mais importante que as autoras, né? São as características que a Clamp trouxe pro mangá, né? Que é o acho que... Como é o nome daquilo? Como é que se fala isso? Androgismo, não sei. Peraí, Paulo... Eu já achava que era o Android número 17. Eu também, eu cheguei a pensar. Porra, o que é isso? Dragon Ball Z? É, né? Sabe quando você olha pro mangá e você não consegue distinguir o que é? É andrógino, na verdade. Exato. Não, então, aí essas características da Clamp são uma putaria, velho. Ó, uma das características principais da Clamp é colocar uma das características principais da Clamp é colocar o Choran em todas as obras dela. Até as que não são. Choran é o carinha do Sakura Card Captor, saca? Não. É o menininho. De cabelo marrom. Ah, tá bom. É o Suzaku do Code Geass, sabe, Gabriel? Ah, cara, é pura homem. É o. Entendeu? Porque ele tá no Code Geass, ele tá no Sakura Card Captor, ele tá no Tsubasa, ele tá em todo canto, bro. E se você olhar até naquele mangá de maconha da Clamp, ele deve estar no canto ali, passando na rua, sei lá. Não é o mangá de maconha. Outra característica da Clamp, Gabriel, é que uma curiosidade que eu vi quando eu fiz um... Olha isso, teve uma época da minha vida que eu fiz um curso de mangá, eu fiz uma aula. Uhum. Falei, tem que aprender nessa merda, que eu gosto tanto. E aí o instrutor me falou assim, olha, eu não sei porque ele me falou isso, mas ele me falou que os olhos da Clamp, quando eles desenham o olho côncavo, saca? O olho do mangá, ele não é pra fora assim, a bolinha faz tipo um arcozinho pra fora. E nos olhos da Clamp eles fazem um arco pra dentro. Eu não sei por quê. Sério? Olha. É. Pra quê? Por quê? Não faço ideia, não sei. Depressão. Deficiente, né? Deficiente. É depressão. Tem glaucoma. E a porra do homossexo? Ai, por que eles botam tanto? Sabe o que me agonia na Clamp? Não, eles não põem homossexualismo. Eles só não são claros na orientação sexual dos seus personagens. Eles põem, cara, eles põem. Mas alguns eles são. É, eu sei. Eu posso fazer só uma nota. À vontade. Não é mais homossexualismo, é homossexualidade. Homossexualismo denota doença. Peraí, não é homoafetividade? Pode ser também. Com isso, o pessoal tem que... Né? Tem necessidade. Ela é adepta da Clamp, então ela tem que defender os homossexuais. Não. É porque o sufixo ismo denomina doença. Só isso. Faculdade de Letras do Amazonas, é isso? Não, mas é perfeito mesmo. Se não estivesse gravando, é reafirmar isso com ismo de novo. sim, certo. Peraí, então, mas não é mais homossexualismo, é o quê mesmo? Homoafetividade ou homossexualidade? Homossexualidade. Certo, tá bom, né? Gabriel é um preconceituoso, então. É. Então, e por que eles colocam isso em toda a obra? É sério, é só de sacanagem? É, elas são casadas, então. Será que elas são taradas, malucas, que adoram essa merda? É, né? Imagina, eu acho que são duas exatamente por causa disso. Cada um casou com uma e são. Meu Deus, cara, umas velhinhas. Nossa senhora. Cara, é o resultado da geração leite com pera que foi criada com o Shun como referência masculina. É, né, cara? A galera que era de peixes. A galera que era de peixe se ferrou, né, cara? Teve que ficar com chum, quer sim, quer não. Eu acho que o Pedro era de peixe. Ele ficou calado agora. Não, eu sou Sagitário. Ah. Que também não ajuda muito, né? Maldito seja. Não, sério, boa. Voa, né? Então, cara, eu acho que quer sim, quer não, a Clamp é importante pro mangá, cara. Então hoje vamos falar sobre suas obras. Nas obras menos conhecidas, eu acho que tem a primeira obra dela, não sei. Vamos testar a nossa especialista. Noriko, qual foi a primeira obra da Clamp publicada? Agora. A primeira deles foi um doujin chamado Clamp Cluster. Agora, sobre o que que era, não sei te dizer. Não, a primeira... A primeira que fez sucesso dela. É isso? É a concha da Clamp, é isso. Origivida. Que? Não sei como falar isso direito. Era de fantasia. Ah, por que não, né? Como todos os amigos, né? Não. Monstro é a história de um como todos da Clamp, pelo menos. Agora, na verdade, nunca li essa. E eu fico pensando aqui que elas começaram muito hardcore, assim. Eu tô vendo uma das obras dela aqui. É, tem uma chamada Tokyo Babylon, cara. Que, cara, é muito o quê? Muito legal. É mesmo? É sobre o quê, Noriko? Eu tenho medo de te perguntar. A Babilônia, toda a falta de pudor da Babilônia sendo aplicada em Tóquio. Procede isso, Noriko? Não procede. É o quê? É sobre um Subaru, que eu acho que vocês devem conhecer de X. Ah, não. A gente não, vai falar sobre isso. Explique então, tudo, por favor, que os nossos... Ele é herdeiro de um templo com a irmã gêmea dele. E ele tem poderes paranormais. De ver fantasmas e exorcizar demônios e tal. E é o trabalho clichê, dele. Clichê, né? Clichê. É, sim, é bem clichê. No templo? Ele exorciza no templo? Não, ele é herdeiro de um templo, mas ele mora em Tóquio com a irmã dele. Ah, cara. Se eu ganhasse um templo, eu moraria no meio. Se eu ganhasse um templo, eu vendia aquela merda, pra começar. Primeiro que deve ter maldição pra caralho, um monte de espírito rondando essa porra. De monge, de coisa. Segundo que deve ser um terreno muito bem avaliado, né? Um templo. Geralmente tem uma florestinha do lado, assim. Faz um parque de diversão, sabe? Pois é, aí ele mora com a irmã dele e ele é amigo desse médico chamado Seishiro. Certo, ele é apaixonado por ele. Exato, não. Acabou o mangá, é isso aí. Não! Mas a irmã dele quer que eles fiquem juntos. Olha a irmã... isso! Meu Deus, isso é uma tara estranha, hein? Isso é Babilônia, estranho. A Babilônia e Tóquio. É a Babilônia e Tóquio, falou tudo, galera. Enfim, eles têm que resolver... Eles têm que resolver vários casos de coisas paranormais e ajudar pessoas e tal. Ah, eles ficam brincando de médico. Eu não vou falar o final, porque... É, né, eles ficam brincando de médico, é fogo. Quase que eu falo o final, enfim. No final eles brincam de médico. Não, no final a irmã gêmea dele corta o cabelo, né, e aí o cara não consegue... Não, mas a irmã gêmea dele já tem o cabelo curto. Deixa eu achar uma foto. Ai, meu Deus, são iguais os dois. São. Ele confunde e aí come a irmã no lugar do irmão. Não. Aí é impossível, porque na hora que... Ela vai falar o final, ela vai falar. Não, eu não vou falar o final. Ela tá querendo. Vai, fala, pode falar, vai. Pode falar, fica à vontade. Não, porque não são só vocês que vão escutar. Alguém vai escutar. Ó, Tóquio Babylon é quem não viu, não vai ver mais, minha filha. Então, se você tá procurando aí um yaoi sobre médicos e essas coisinhas, Tóquio Babylon promete ser, assim, muito mal, né, cara? Nem ria oi, gente. Ah, não, imagina assim. A não. Irmã dele quer que... Claro, tem os rins, mas não é yaoi. Certo, então tem aqui também o Clamp School da Detetives. Não, que tem isso? Aqui não, apresenta. Não, eu não sei apresentar, eu nunca vi isso. Pra mim tem aqui esse nome aí. Tá, Noriko apresenta então o Clamp School da Detetives. Esse nome aí. É, tá maravilhoso esse programa. Né? Conhecimento que jamais visto. Vamos com a Noriko então. É incrível. É, a Noriko tá salvando essa porra. Salva aí, menino. É sobre três garotos que estão ainda... Não, é Clamp School... Sim. Clamp School Detective. É sobre três garotos que resolvem mistérios na escola deles. Porque é o clichê da Clamp. Não, é o clichê? Tem várias obras sobre isso? Não, basicamente é o que... É o que vou resumir a Clamp agora pra ela. E falando nisso, o nome da escola é Clamp School. É paranormal, porque senão é Gakko no Kaidan, né? Saca aquela história de fantasma que passava no cartoon? É a mesma coisa. É a mesma coisa? É bem por aí. Caralho, que merda, brother. E essa história de fantasma, ele tinha um encerramento que eles falavam sobre sexo, né? É meio estranho. Ei, esse anime era tosco, mas era legal. Enfim. Por que é o clichê da Clamp também? Cara, 80% das obras da Clamp passam em colégio. Inclusive, aquele colégio no Code Geass deve ter sido decisão contratual, né? Olha, a gente só faz Code Geass se tiver o Choran, se tiver homossexualismo e se tiver um colégio. Aí eles... Então a Clamp é tipo a Malhação do Japão? Mais ou menos. Mas assim, Malhação ainda não tem viadagem, né? E outro, uns 70% tem um bichinho bonitinho que vai ser lembrado eternamente. Mokona, Kerberos, Spinel e por aí vai. É verdade, tem sempre um bichinho. Tem sempre, né, cara? E essa porra dessa Mokona que surgiu aí. Cara, quando você fala Mokona, eu penso em Bokona. É Mokona? É. Como é? Não é, o pessoal não fala Mokona. Eu falo Mokona, mas. Mokona Modoki. Eu detesto Bocona, bichinho. Bocona, eu odeio. Bichinho bonitinho, eu rasgo, eu corto a cabeça, cara. Não, eu também. Isso é um dos motivos que eu não assisto anime. Vocês gostam de Bleach? Eu não, meu amigo. Calem a boca, tem o Kon lá. Não, quem gosta de Bleach? Aí tem um engraçado sobre o Kon, porque, olha aí, desvirtuando completamente, como o Clamp é bom, né? Teve um evento aqui na Bahia e apareceu o dublador do Kon, né? E aí toda hora eles falavam que o Kon era o ursinho, aí na apresentação dele. Aí toda hora um cara do fundo lá gritava, Kon é um leão, porra! Direto, cara. Caraca, porque eu dublei o ursinho com o Kon é um leão, caralho! Era muito engraçado. Assim, no dia foi muito engraçado. Hoje... Ai, caraca. Eu acho que a gente pode desvirtuar ainda mais e falar sobre o trabalho que o Kon tá fazendo, muito bom lá no One Piece. Ele foi desvirtuar ainda mais e mudar de assunto, né? Noriko. Falar de Rock. Não, vamos lá. Vamos lá, Rock 90 até hoje. Peraí, Reinaldo. Você viu esse Milk Chan em Wonderland? Também conhecido não. Como Alice. Ele é muito Yuri, aliás, vocês iam gostar. É porque o Yuri da... É o Clamp que não tem Yaoi. Sério? Porque todo ainda. Não, já tá finalizado. Não, todo... cara, sabe o que é bizarro? É que a Clamp, qualquer coisa que ela bota se beijando, eu vejo um homem e uma mulher. Eu não consigo distinguir o que é. Não, peraí, mas eu tô vendo fotos desse Milk-chan e realmente o bicho pega aqui, colação de véu intenso. É verdade. É tipo, a Miyuki é a Alice, entendeu? E aí ela cai no País das Maravilhas, que é, tipo, feito só por mulheres, e todas as mulheres querem comer ela. Caralho, isso é o País das Maravilhas, de fato. Cara, eu fico pensando naquelas velhinhas pensando nessa história. É, cara, isso é nojento demais. Por quê, cara? Por quê? Você tem 80 anos de idade, minha senhora. Já bebeu... minha senhora. Já... Ô, minha tia, tá errado, minha tia, né? É, cara, já bebeu chave o suficiente. Mas elas eram novinhas quando elas fizeram isso. Mas até hoje elas fazem. As mulheres já deram mais que chuchu na serra, ainda estão aí, cara. Eu fico pensando assim, se a mãe delas ler. Tem orgulho, né? Você tem orgulho disso. É, mãe, eu fiz um mangá sobre uma mulher que cai no uma mulher? É tipo você se formar em jornalismo. Mãe, tô fazendo um estágio na G Magazine. Eu tô em dúvida aqui, esse Angelic Liar, que é isso, cara? Camada dos Anjos. Camada dos Anjos? É tipo o quê? Tipo o Eduardo Spohr, assim? É Layer, cara, não é Liar, não. O Angelic Layer é um... Vocês já leram Fighter Dolls, cara? Fighter Dolls é uma pérola no Brasil. Porque o Fighter Dolls é uma historinha meio pornô, sei lá, era um doujing, era um fanzine que a galera publicava aqui de bonecas mecânicas que lutavam, e os donos da... Cyber Marionette J. Não, mas eram bonecas pequenininhas, era tipo Angelic Lore mesmo. E eu acho que eu espero Deus que Fighter Dolls tenha sido a inspiração pro Angelic Lore. Era tipo um exército de anãs? Exato, cara, com roupinha tochada, sabe? E a bunda, porque elas eram robôs. Então a bunda era tipo uma peça encaixada e fica... Deus, as pessoas que inventaram isso eram muito doentes, cara. Cara, exército de anãs com roupas atochadas no rabo. O curioso do Angelic Layer é que ele é tipo um prequel do Chobits. Porque no Chobits elas são robôs de tamanho normal, né? O Chobits é um nome maneiro, hein? É, cara. Chambito. Chambito é uma parada maneira, cara. E no Angelic Layer elas são robôs pequenininhos. Agora, como as duas histórias se ligam, eu não sei. Noriko, deu a sinopse de Angelic Layer. É sobre uma garota, deixa eu tentar lembrar o nome dela. É Misaki. E ela vive nesse mundo que de robôs lutadores, né? E ela, todas as amigas dela têm. E ela quer uma, porque ela precisa de uma, sabe Deus por quê. Nossa, tipo o quê? Um Digimon na vida real. Peraí. Essa história já gerou tantas outras. É, né? Megabots. Né? É o Tamaguchi feminino, né? Isso aí. Era. Só que maior e real e com roupinha tochada. E chato. Chato? É chato? Eu odeio esse mangá, basicamente. Ela se perde bastante. Hã? Justo. Só anãs. Metálicas com roupas atochadas no rabo. E com a bunda colada. Exato. Cara. É isso, cara. Eu acho que elas se perdem muito no plot. É, o plot é a menina que consegue dominar o mundo no final do mangá. Não, é tipo, sabe como é que eu te explico? Uma coisa parecida. Sabe Beyblade? Ah, mas Beyblade é bom. Beyblade é bom. Inclusive, o CPM22 copiou Beyblade. É uma coisa com parecida com Beyblade, só que com bonecas. E não é uma coisa fixa, entendeu? Peraí, quer dizer que as bonecas... Peraí. Peraí, eu vou tentar sintetizar. Calma. Eu quero entender isso. As bonecas abrem os braços, ficam girando. Não, eu fiz uma comparação do torneio de Beyblade com esse mangá. Ah, então... Olha isso, cara. É mais doentio do que eu pensava. Então são anãs robôs com roupas atochadas no rabo se degladiando. Exatamente, cara. Só faltou sabão. Agora, tipo, você falou que a Beyblade tem robôs temáticas. Essa é a robô do basquete? Essa é a robô do tênis? Sei lá, porque no Beyblade é isso, cara. Deve ter, né? A robô que treinou com um raio, sabe? Ela ficou olhando pro raio e agora ela se movimenta como um raio. Sempre tem isso em mangá, né? Se eu não me engano, a boneca da menina principal, ela usa alguma coisa parecida com fogo, essas coisas assim, é coisa bem Clamp mesmo. E eu tô vendo uma foto aqui, tem o Choran aqui, ó. Olha o Choran ali, ó. Eu vi o Aerion. Eu não sei quem é Aerion. Eu tô vendo o Aerion. Eu tô vendo a... Caraca, eu esqueci o nome dela agora, é de Chobits. Eu tô vendo o Choran. A Ti? Aham. Uhum. A base da Ti tá ali. Eu vejo a Tomoe. Angelic Liar, a pergunta é, levou alguém a algum lugar? Levou, achou Beats. Levou a Chopitz, cara, exatamente. Cara, eu assisti o primeiro episódio e olha o que eu tô falando aqui. Eu gostei de um mangá, ou de um mangá não, pra assistir um anime, né? De um anime da Clamp, cara. Muito cara, bacana. Chobits é bom, cara. Eu te... Muito bacana. Sabe, eu só tenho um protesto contra Chobits. Que as pessoas classificarem ele como seinen. Chobits não é seinen. Chobits é alguma coisa que não é seinen. É anime de romance aí. Não, nem tem, cara. Porque se a menina que tem não tem peito, não tem nada. Como é que vai ter ti? É, cara. Ah, calma aí, eu vou buscar aqui o nome de um anime. Ela coisa, né? Ela vive fazendo fanservice, ela vive mostrando a bunda, mostrando os peitos. É, cara, é porque não ter também é um tipo de viagem, né, cara? Uma bunda, aquela bunda de tábua, coisa óbvia. É, tem gente. Não, ela tem sua bunda, ela não tem peito. Não tem bunda, não, foi mal. Assim. Todas as meninas que eu fico assim são assim. Não tem bunda nem peito? Não, só bunda. Just bunda. Just bunda. Bom, a história do Chobits é sobre um cara chamado Hideki, que mora na fazenda, no mato, e decide ir pra cidade grande, lá ele encontra um robô na rua, e é isso. Uhum, é porque é o seguinte, existem os, como é mesmo o nome disso? Pescoções. Pescoções. Gabriel. Eu não consigo falar certo. Pessocon, na verdade, é computador, né? Personal Computer. Aí eles transformaram em robôs. Exatamente. São robôs, né? São robôs escravos, né? Que ficam lá fazendo as tarefas para as pessoas. E a maioria delas são meninas, né? Eu acho que só tem Pessocon mulher, assim. Não, tem Pessocons homens. Ah, sim. Que bizarro. Que a Clamp compra e faz uma suruba gay, assim. Sim, mas o moleque que veio da fazenda pra Tóquio, né, ele quer um Pessocon e ele consegue uma Pessocon que ele achou no lixo e ele só fica repetindo a mesma coisa, né? Que é o que? Show, né? Alguma coisa assim. Show! Show daqui! Vai! Sai, eu não quero mandar. O que ela fala? Exato. E Ti, mas Ti não significa sangue em japonês? Quer dizer que ela é uma psicopata, então. Não, mas aí vai do Kanji, entendeu? Oi? O Ti que ela fala é o Ti, tipo, hiragana, entendeu? Não tem um significado, é só um som. Se fosse o Ti com o Kanji de sangue, aí sim. Na verdade, ela significa que ela é um Pokémon, na verdade, ele tá... É, só vai falar uma coisa. Exato. Não, um Pokémon, mas se Ti significa sangue, quer dizer que ela é uma psicopata sedenta por sangue que vai enfiar a faca nele de madrugada. Eu acredito nisso. É, né, se você achasse um robô na rua que ficasse e não falasse sangue, mas falasse sangue. você ia levar ele pra casa? É tipo o boneco do Fofão, tá ligado? Você sabe que ele vai te matar de noite. Pra que você leva ele pra casa? É, né? Se você abrir a tia ali, então você vai achar um punhal, né, cara? Mas a parada do Chobits é que ele tem... Existem os Pessocons e existe um tipo de robô todo especial, que é o Chobits, que tem emoções, Gabriel. Sacou? Ele pode desenvolver emoções. E aí... Eu me questiono se um dia isso será possível, assim, porque o robô... Isso tá muito robô, hein? É verdade, Rinaldo. Com certeza, né? Quando a pessoa vai fazer uma obra, ela pega tudo que fala sobre... Ou então se inspiraram em Asimov na veia. Não, tudo que fala sobre robô, cara, você pode esperar que Asimov vai aparecer. E eu me questiono se isso será possível, cara, porque se você pega um robô que pode aprender com ele mesmo e conquistar o redor dele, é possível que ele aprenda o que é amar, Gabriel. Odiar, Gabriel. Talvez ele só reproduza, né? Mas um fato que... É bizarro isso, né? Se você pensar bem, o ser humano é um robô. Como assim? Ser humano, em certa escala, ele é programado, né? A gente faz o que nossas células permitem que a gente faça. Então, se eu botar minha mão... Eu vou tirar uma engrenagem do meu ouvido agora, é isso? Não, mas robô, não necessariamente ele precisa ter engrenagem, ser feito de metal. Se eu fizer... Uma parada biológica. Ele tá dizendo que a estrutura de como funciona um robô é a mesma que funciona o nosso corpo. Cara, eu tô anotando, cara. Estou chegando lá, minha mente tá pensando. Todo mangá que fala de robô no Japão, ele vai achar o robô no lixo ou abandonado, né? Isso é um padrão, cara. Quando a gente for falar de mecha, já sabe. Dinheiro, né? Quer ver? Medabots, confere. É, meu, olha aí, é verdade. É, aquele outro lado do moleque que tem o robô que entra na cabeça do outro com a furadeira. Olha, Cyber Marionette, ele não acha ela no lixo, não. Caraca, você falou isso com as vírgulas no meio da frase. A Cyber Marionette, eles não fazem isso. Ele deu um ar de japonês, né? Nacha não. Né? Foi mal pela zoada, Pedro. Tranquilo. Sabe o que é bizarro de Chovitz? Eu assisti só o primeiro episódio, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Mas... o bizarro é onde o Chovitz liga, né, cara? É uma coisa só dela, né? É, valeu, Clamp, né? Peraí, não entendi. É, Reinaldo. Cara, eu não vi, mas já tô imaginando. Também, mas eu não tô conseguindo acreditar. É lá mesmo. Eu tô pensando, já tô com duas... Não, e o engraçado é que a pegada... Pior. Não é o... Pera aí. Porque tem duas possibilidades ruins aí, né? Não é a pior de todas. Que seria inacreditável se fosse isso, cara. Se fosse... Sabe aqueles aparelhos eletrônicos que você tem que enfiar alguma agulha ou qualquer coisa pra poder pegar no botão lá, entende? Se fosse um instrumento desse, você mais bizarro. Como eu diria o ratinho lá, não falou ratinho do SBT, eu falo ratinho de lá do Castelo Rá-Tim-Bum, o fazedor de xixi é o lugar onde se... Olha, se fosse o pior lugar, ia ser ela ia dormir toda vez que botasse um supositório na coitada, onde pegava. E engraçado é que a piadinha do mangá é esse, porque ela fala... Que tem uma parada, né? Porque não pode tocar no lugar especial. Olha que coisa tarada, cara. Que isso, cara? Porque senão ela desliga. Senão ela desliga, sacou? E aí... Reinaldo se interessou. Foi? Eu não, cara. Isso é doentio. E aí tem toda uma piadinha de que o cara ama ela, só que ele não pode ter relações com ela, né? E aí, na verdade, tipo... ele pode, né? Pelo outro... Na verdade, assim, toda vez que ela desliga, ela reseta. Então ela perde todas as memórias. Então, se ele amar realmente ela, Gabriel... É. Ele não pode... Se ele não quiser que ela esqueça dele, ele não vai tocar nela. Não, entendeu? Mas, cara, assim... Isso é um amor puro, Gabriel. Que puro, que uro, cara. Zurico, correção. Isso é um robô, ele não vai véio, tocar ali. Cara, japonês se vira com uma almofada. Só eu pensei no outro tipo de sexo que não precisa envolver. Okay, tá. É Sanji. Não, você acabei de falar isso. Pensou em Sanji, né, de Sanji Jr. Não, é bom. Então... né, o pessoal do Yaoi já tá prático. Que foi isso? Que barulho foi esse, meu Deus? Alguém cavalgando, roubou. Meu Deus. Gente, tá. Passou e levou, né? Vai, pula aí, passa a chave. Ai, cara, sabe o que eu acho bizarro, sempre achei? Eu teve uma época que era bem otaku, assim, bem retardado, assim. E... Não, já que é sinônimo, né? Não, todo mundo tá nessa fase de retardado. É, né? Porque você pode ser otaku, mas, assim, tem uma fase que você é retardado mesmo. E eu ficava olhando pra esse nome, XXX Holic. XXX Holic? Holic. Holic, não sei, cara. Mas Holic, sim. Não. Pode ser. É, cara, não sei. Pô, tem um XXX, não vai botar um Holic? E eu ficava olhando e falava, cara, isso daí deve ser um hentai, assim, sim, cara. Porra, pesado, né? Triple X, olha, se você não sabe o que eu tô falando, digita aí no Google, Triple X, assim, 3x, um seguido do outro, e desativa o filtro de moderação. É, assim, se você botar o filtro on, vai aparecer o Vin Diesel, não é do Vin Diesel que a gente tá falando. Nossa... Caralho, essa ele tirou lá do fundo. Da cara do caralho, velho. Nossa. Tá bom. Pedro, você viu o Holic? Rola? Cara, antes de começar a falar disso, é sério mesmo que a gente vai falar de X-Holic sem falar de Tsubasa? Peraí, mas o Tsubasa é a união disso tudo, então ele é o último, né? Não. É. Porque as histórias vão paralelas até certo ponto. Ah, mas a gente vai falar de. A gente vai falar de Tsubasa, tá aí embaixo, né? Então, fala primeiro de Rose. Primeiro fala de Rose. Cara, eu vi. É muito bom. Ai, não. Só que tenha um fator da Clamp. Ah. Watanuki, me lembra aí, Nori, por favor. Quando você falar tem um fator da Clamp, eu vou colocar o o nome daquele cara que xinga muito na rádio. O nome dele esqueceu. Alborguete. O Alborguete falando putaria! Putaria! Putaria! É, porque o Watanuki e o... Domeki. Quem? Domeki. Eu falo é, assim, não sei. Ele mesmo. Bem. É o Toya e o Kito. Palavras. É a minha. É, só eu e o Kito de X-X. A Clamp, eu tô chegando à conclusão que a Clamp não tem criatividade pra criar personagens novos. Porque não. É tudo a mesma coisa, cara. Não, mas assim, eu acho que eles dois é uma coisa mais tipo de... Sei lá, eles puxam muito pra inimizade, entendeu? E é tão... Tipo, um enchendo o saco do outro que você começa a desconfiar. O Toya e o Kito era uma coisa mais terna mesmo. Mais explícita, exato. Meu Deus, cara. Eu não consigo. Eles tentam disfarçar pra sociedade, né? Esses daí. Assim, galera. Sim, acho que. Mas verdade, aí chega o Toya e manda. Você não o Watanuki paga de hétero, né? Oi? O Watanuki paga de hétero, porque ele gosta da Himawari ali. Pois é. É, vocês estão falando vários nomes e eu não estou entendendo. É, cara, então, contem a história dessa merda. A Takanuki e a Kanahisi. Qual a história disso? Hiroshima, Nagasaki. Resumidamente, vamos lá. Resumidamente, qual é a história? O Watanuki consegue ver manifestação de fantasma, demônios. Ah, lógico. Ah, óbvio. Caralho. Cara, é sempre... Um dia ele consegue parar numa loja e... Eu queria um dia ir naquela loja. Foi o Beco Diagonal, ele parou cê lá. Você queria ir pra aquela loja? Caraca. Porra, aquela loja é incrível, maluco. Imagina tudo que tem lá dentro. Puxa, cara. Cara, eu assisti o primeiro episódio, assim. Só me deu, assim, vontade de parar de ver, sabe? Então, cara, aquela loja tem as cartas da Sakura, o báculo da Sakura, a espada do Choran. Não nesse sentido. Ah, saquei então, cara. Tem vários elementos do universo Clamp. Isso, do tem tudo. Do Ah, que legal, cara. Que legal, uma boa ideia. Pena que são só mangás que eu não gosto, mas assim, é uma boa ideia. Ok, e aí? E ele faz um acordo com a Yuko, que é a bruxa dimensional, pra que ele pare de ver. Só que aí ele vira o escravo dela. Mas em que sentido, meu Deus? Um escravo não certo. Não sei. É porque você ia descaracterizar uma obra da Clamp, né? Exato. Isso é um sexo oposto. Ah, sim, é, tudo bem, tudo bem. Ele tem que fazer a comida, lavar a loja, fazer tudo pra ela. E ela inversão é uma preguiçosa. De valores, né? E ela é uma preguiçosa bêbada. É, cara. Inversão de valores total, né? Porque é, geralmente deve, nas historinhas, né, clichê desse tipo, o homem que é o bêbado maluco e a mulher fica limpando as coisas. Caraca, isso não é uma... Não, eu não tô falando na vida real, pô. Eu tô falando nas histórias de... É, não. Isso daí é família brasileira. Sim, não, é verdade. Eu me pergunto quem é que bebe mais, a Yuko, que é a bruxa dimensional, ou o Larg, que é a bocona preta. Eu me pergunto por que esse nome? Por que esse nome? Peraí, que bocona preta, cara? Calma. Chama bocona preta. Bocona preta? Bocona preta. Ah, mocona. Ah, sim. Ela veio. O MM. Ela veio. Desculpa. No navio negro. Tá, desculpa. Mocona afrodescendente, tá? Depois é a mocona eurodescendente, assim. Não, não, não, não. Que era uma boca gigante preta, assim, voando. O Renal tá preparado. Quando é preto, eu sinto um pouco, sabe? Você que quer falar tanto dessa porra dessa asa. Vai, vai em frente. Pra começar, Noriko, eu já deixei de te respeitar a partir do momento que você disse que não gosta de Tsubasa. Eu gosto de Tsubasa, né? Aquele de futebol. É, Tsubasa Ozora, né? Chute de trivela? Isso aí. Chute de trivela. Não, esse é Capitão Tsubasa. Eu lembrei do podcast. Tsubasa reserva Crônicas do Reservatório de Penas. Olha isso, cara. É porque Tsubasa, Reinaldo, significa asa, assim, em japonês. Aí tem essa brincadeira aí toda do... Reservatório de pena, quer dizer, é um galinheiro. Basicamente. Como ela disse, a Sakura é a princesa, o Toya é o príncipe e o Yukito é... Yukito é um nome escroto, né? Parece Yukito. É tipo o padre de lá, é o sacerdote, obrigado. Ela gosta do Chorão, quer falar isso pra ele, só que ela não consegue. Não sabe como... Chorão. Não, ela não sabe como o Chorão, se declarar pra ele. O Chorão faz, ele faz show do Charlie Brown todo dia lá, né? Ele vai levar ela pra ver o pôr do sol da laje. Sabe aquela música? Nossa, e aí? Aí chega um dia que nas ruínas que o Chorão trabalhava. Eu ela... só tô imaginando o Chorão do Chorão. Cara, pô, cara, eu quebrei. Imaginei ele nas ruínas. Eu tava escavando um jarro, quebrei ali, cara. Meu Deus do céu, certo. Tipo, acontece um ritual estranho e ela começa a. Ela perde a consciência e vai pras ruínas. E lá é onde acontece que ela se separa de todas as suas penas. Como assim a Sakura tem penas? As penas são a forma da magia. Não. Você não soube explicar. É que a Sakura dava pra todo mundo, ela era uma galinha. Aham. Uhum. É. Perdeu as penas. Tá. Tô bom, né? Tô bem, vai. Pois é. Além das expectativas. Nisso o que acontece? O Chorão, como também gosta da Sakura. Por que, que isso é tão importante, cara? Aí é que tá. O Chorão diz pro Yukito, que é o sacerdote com poderes mágicos, que faria qualquer coisa pra recuperar as penas da Sakura. E aí eles vão parar na loja da Yuko. Do Ex-Holic. É. Ok. E lá, a Yuko faz o seguinte pedido pro Chorão. Beleza, eu te ajudo a viajar pelas dimensões pra recuperar as penas dela e ela recuperar as memórias. Só que ela nunca mais vai se lembrar de você. É o Chorão chorou. Loucamente, né? Ah, saquei. Então é uma competição entre dois apaixonados pela Sakura e eles querem recuperar as penas pra dar. E se não é uma competição. É tipo, se ela não recuperar as memórias, ela vai morrer. Por quê? Sim. Por quê? Qual é a lógica? Porque a magia dela é a fonte de vida. Ai, meu Deus. Meu Deus, é muito louco. E da memória também, né? É a explicação de qualquer coisa, né? qualquer coisa, brother. A pena é a magia é a vida é a memória. Aí, pra ele mostrar o amor verdadeiro, ele vai, não, eu vou fazer ela viver mesmo que não se lembre de mim. Aí vai chorar com a letra nas penas. A lágrima dele mostra o caminho, né? Esse é o início. Aí depois fica uma parada tão louca que, eu juro por Deus, eu é mais confuso do que New Genesis Evangelion. Não, Evangelion é confuso, tá vendo? É confuso pra caralho. Esse não é o assunto. Evangelion não é o assunto. O assunto... É confuso porque chega uma hora que o Chorão tem um clone. E aí todo mundo acha que o clone é o malvado, mas na verdade o... Ai, vai chorar mais ainda. Peraí, esse clone malvado... Ele chora mais ainda. Esse clone malvado tem um bigode, né? Ele fica... Não, esse clone... É o Chorão, ele... é igualzinho. Não, esse clone... Ele é emo. Não, esse clone malvado, ele canta com Chitãozinho. Nossa! Essa foi horrível, mano. Só que aí todo mundo acha que o clone é o clone malvado. Só que aí todo mundo descobre que ele... Pô, para de dar spoiler, cara. Eu tô vendo ele super dando spoiler. Tipo, brother, é a parada mais louca da face da Terra. Meu Deus, cara. Não, aí depois que tu chega na parte que a Sakura... Não, não dá mais spoiler não, cara. Isso aí você sabe que... Pera aí, mas Noriko, por que você não gosta? Porque é louco? Eu não sei, não consegui me interessar. Eu assistia muito, no começo eu até gostava da história e começou a ficar... Eles puxaram umas coisas... Eu não gosto de cara chorando, não gosto. Eu não gosto de mais. E eu comecei... Eu achei a Sakura um saco em Tsubasa, o Chorão tá outro saco também. Isso não era de futebol, esse desenho? Não. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante sobre Tsubasa. Cara, fala Tsubasa aí. Tem a união de todos os personagens da Clamp. Quer dizer, qualquer personagem que você já tenha visto, ele tá em Tsubasa. Tanto o Seishirou, que é o professor de chute do Choran, porque o Choran tem problema de... Porque ele joga futebol, né, Choran? Não, é que ele, tipo, ele é cego de um olho. Caralho, então, ele chora só de um olho, né? Ele não conseguia se defender. Aí o Seixirou ensinou ele a lutar. O Choran tá cego, velho? Chorou tanto que retira. Tem um cara lá chamado Fai. Ah, o Fai, adoro. Tá, o pai do meio da parada. Oh, pera aí, Pedro. Você tá vendo? Pedro, você, cara, tá, você vai ter que apagar o jogo. Para com isso, cara. Aí, não dá, Pedro, só me fale uma coisa. Por que você gosta disso se você sabe que é muito louco? Porque é muito louco. Meu Deus do céu, cara. É droga, né? É, né? Copacabana Palace. Primeira vez que eu vi Tsubasa foi naquela revista New Tokyo. Aí eu pensei, caralho, eu já vi isso aqui antes, sabe? Uhum. Já vi isso aqui na TV. É tipo mesmo, assim. Não, cara. É outra parada. Só sacaneei no início. Exato. Mas tem um, não tem um com esse nome que é Super Campeões, Super Campeões. Super Campeões, Capitão de Tsubasa. Ai, ó, viu? Mesma coisa. Mesma coisa, né? É, pelo menos o professor de chute tá lá, né? Sim, cara. Agora, eu me interessei agora por... Assim, eu sei que é uma merda, mas assim, a plot é legal, né? Ah, não, mas no final eles devem recuperar as asas e mesmo assim ela se lembra dele, se apaixona, porque tudo tem final. É, né? É. Porque, né, atravessou, a memória dela atravessou e... Acelera. Chega no final, você... Cara, não olha spoiler, cara. Não, não dá, não. Vou outro spoiler agora. Você olha assim, você para e vai refletir tudo que já aconteceu e fala, não faz sentido. É, né, eles tentaram fazer uma parada boa e não conseguiram, tipo isso. Esse anime veio na... Teve um momento lá, meio que eles até botaram um Crepúsculo na parada. Que isso? Meu Deus, cara. A gente já viu. E eu achava que Tsubasa era bom, hein? E eu achava. É, cara. Tem, mas assim, acho que se você tá procurando alguma coisa da Clamp pra ver, se você gosta de shonen, né? É, acho que Tsubasa é o mais próximo que chega. Cara, se você gosta de shonen, vai ver Hajime no Ippo. Passa longe da câmera. Vai ver One Piece, maluco. One Piece, meu Deus, tô louco. Mas olha só, eu também quero falar que Tsubasa foi o primeiro anime que eu vi no computador. Então... Ah, entendi. Eu adoro Tsubasa. Você sabe qual foi o primeiro que eu vi, né? One Piece. Por isso que eu tô falando assim. Assim, o primeiro que eu vi foi Love Hina. Nem assim eu gosto muito de Love Hina. Você gosta, cara. Você defende aquele negócio da merda. Mas por causa do mangá. Não é a merda, não. Vai se foder. Vamos lá. Eu tenho um amigo, um conhecido, um colega, chamado Henrique, que também gosta dessas coisinhas orientais e tal. Um dia eu cheguei na casa do Henrique e falei, Henrique, o que é que tu tem de novo aí pra eu ler? Ele falou, cara, eu tô com uma parada aqui chamada X, um mangá aí muito louco, senta aí e lê. Aí ele me deu, eu peguei o mangá, sentei no sofazinho, li, e quando eu acabei, eu percebi que eu... Não entendi nada. Eu não entendo, X. Eu não compreendi, cara. Eu não... Não... É sério. Eu passei uma hora lendo a parada e eu não entendi nada. E você lê de cabeça pra baixo, assim, sabe? Que ele é ao contrário. É, ele leu de trás pra frente. Então, por favor, me expliquem, X, porque o Gendô já tentou me explicar e eu não entendi. Sabe a teoria de que o mundo ia acabar em 1999, certo? Uhum. Daí, é baseado nisso. Existem os sete selos os sete selos da Terra e os sete anjos do céu. E os anjos... eles querem destruir os selos para que o apocalipse chegue à Terra. Porque senão o planeta vai ser destruído. Oxê. E eles não querem isso. Mas o planeta não vai ser destruído de qualquer jeito com o apocalipse? Não, porque aí a raça humana vai ser destruída. E aí o apocalipse não vai destruir a raça humana? Não, eles querem destruir a raça humana. Que a raça humana tá destruindo o planeta. Exatamente. Ah, tá vendo? Eu não entendi nada, tá vendo? Eu ainda não entendo. Pô, a raça humana, humana quer destruir o planeta. Os anjos não querem que isso aconteça, então eles querem destruir a raça humana. É isso? Ah. É, exatamente. Então, olha aí, o poder de síntese feminina que ela tá dando, eu tô entendendo o negócio todo. Magal leu uma hora e não entendeu. Não entendi. Não, cara, isso daí é a teoria da Coca-Cola, não consigo entender. O quê? Cara, não dá, cara. Por quê? Eu não entendo. Quando eu li, tinha prédios voando, pessoas sem cabeça. É porque, assim, por algum motivo, todos os selos pra começar o apocalipse se concentram no Japão. Ah, não, eu sei o motivo. Porque a Clamp mora lá. Exato. Exatamente. É que nem Nova York, tudo acontece em Nova York. Na verdade, eu tinha outra teoria, porque é um ponto de encontro entre várias. Não, eu queria que todos se concentrassem aqui em Salvador, no Pelourinho, brother. Aí bicho ia pegar. Porque a negada. Jogando não, porque a negada não ia deixar acontecer essa porra desse apocalipse aí. Maluco. A gente ia baixar o orixá. Se chegasse, eles olhar. Ia manjar, ia vir defender aqui. Ia atacar a carajé, ia ser um inferno. Ia chamar Iemanjá, né? Ia chegar num barco assim de bebidas. Caruru, vou sujar sua roupa de caruru. Tá, sim. E aí? Joga pão nos outros, né? E aí é uma guerra entre os humanos e os anjos. Evangelion. Acabou. Meu Deus, tô imaginando agora o guerra. Os anjos são humanos também, entendeu? Só que pra eles. Constantinho. É tipo o pessoal suicida, sabe? Vou me matar pro mundo ser um lugar melhor. Aí vira anjo. Então, é realmente isso. E eles têm. Os anjos e os selos, eles têm poderes. Alguns controlam a terra, outros controlam o vento. Peraí, vamos com calma. Você tá me dizendo que quem se mata vira anjo? Meu Deus. Não, eu não tô dizendo isso. Quem diz é a clã. Quem diz é a clã. Não, presta atenção. Eu tô dizendo que eles são humanos que lutam pela destruição da raça humana. Ah. Entendeu? Ah, então é tipo uma organização. É uma organização, não é? Não são os anjos. Não são anjos. Isso, não são anjos de verdade. Ah, agora facilitou um pouco. Maneiro. Uma organização do mal que quer que os seis selos sejam quebrados. Isso denomina. Na verdade, isso depende de como você olha, entendeu? Porque porque cada um deles tem uma vidente. E uma vidente diz que a vidente dos selos diz que eles precisam salvar os selos pra salvar o planeta. E a vidente dos anjos diz a mesma coisa, só que eles precisam quebrar os selos pra salvar o planeta. Então, é assim, não tem exatamente um peraí, um lado ruim. Mas eu quero. Sim, e aí? Foi pra onde isso aí? Eu sei que foi pra cancelado. Peraí, eu quero saber que os selos são pessoas, é isso? Sim, calma. Os selos que serão quebrados são, tipo, monumentos do Japão, tipo a Torre de Tóquio. Ah, não, velho. Que coisa. São mais Digimon, cara. Torres Negras. Exato. Porra. Pera, é isso? É que isso? Fez tanto sucesso? É a batalha entre os selos e os anjos pra salvar ou destruir a Terra. Não. Os selos não lutam, cara. Chega o Constantine e mata todo mundo. Um Constantine ia fazer um estrago. Aí. Pelo que eu entendi, e eu não vi X tanto assim, seria uma parada mais Jedi e Siths. Por isso que não tem um lado que tá certo. Pera aí, mas os Siths estão errados, cara. Os Siths estão errados. Não estão, não. Claro que eles usam espada vermelha. Isso vai salvar a humanidade, mas os anjos estão tentando salvar o planeta. O que eles acham é assim, que se eles destruírem a raça humana, em algum momento a gente vai voltar, entendeu? Vai levar algum tempo, sim, mas a Terra vai ter tempo de se recuperar do que a gente fez com ela. E aí isso vai custar o preço de bilhões de vidas. Ah, é tipo 12 macacos, né? 12 macacos, é aquilo. Os anjos, eles são ecologistas. É tipo Mass Effect, cara. É aquela raça lá que quer destruir a vida no mundo pro mundo se restaurar. Não. É igualzinho a 12 macacos, cara. São ecologistas que querem destruir a raça humana pra fazer com que o planeta volte à sua era jovial. O sinistro é que X foi cancelado porque ele retratava problemas sociais japoneses. Olha isso. Tipo o quê, cara? O anjos entrando na casa pra destruir a Torre de Tóquio. Olha, eu sei que tem uma personagem que é prostituta. Não sei se é por causa disso. Nossa, que maneiro. Olha aí. Que maneiro? Ah, cara, eu não sei se isso é um problema social japonês. Cara, vai ter. É, você não sabe. Aquela maquiagem pesada que você mostrou um dia, pra mim é um problema social. Não, eu sei que era uma cowgirl, Nuri. Era tipo uma estudante que. Não. Era uma puta mesmo? É uma mulher mesmo, assim. Nossa, aí os japoneses falaram: não pode. Nós não podemos revelar pro mundo que nós temos prostitutas aqui. Vamos cancelar. Isso, pra não incentivar o turismo. Talvez tenha também o fato de que tem um cara que tem mais de 30 anos que ele vai pegar uma menina de 14, 15. Se bem que em Sakura tá veia, brother. Né? Oi? Não, em Sakura tem isso? Tem, é o professor que tem mesmo, olha isso, é verdade. Caralho, clã. Sakura passou, por quê? Foi mais disfarçado, né, cara? Vai ver. Não, porque ali é uma coisa que acontece normalmente, a garotinha que gosta do professor. Mas no mangá ela diz que vai casar com ele, que ele pediu ela em casamento. Aí eu não sei. Caraca. A gente tá constatando que aquelas velhas são assim, são, cara. São. Eu acho que elas, doentes, elas que produzem todo o conteúdo nojento do Fortnite. É isso, quando você vai no, por exemplo, a missão do, quando você vai em empresas, toda empresa tem sua missão. Né? A missão do McDonald's, por exemplo, é fazer as pessoas felizes. Eu não sei como, entupindo a artéria delas. A missão da Clamp é propalar o homossexualismo e a putaria, cara. Putaria! Eu acho que se um pastor evangélico falasse que a Clamp é do diabo, eu acreditaria, cara. E eu... Assim, fácil. fácil. Yuriko, olha aí, os pajés não falam isso da planta. É, quando você tá aí na comunidade pra acessar a internet, sabe? Aquela oca. Que horrível. Ai, que cria um e-mail e tal. É, eu tô com e-mail do Ball aqui. Olha aí. Meu Deus, não. Tá calado. Tá calado, cara. Cuidado, cara. Ouvindo vocês, continua. Desculpa, não. Nossa, foi mal, Nori. Não se ofenda, não, só tô brincando. Vou mandar malária pra você. Caralho! Vou dar mosquitinho assim. Tá. Não, cara. Ela fala no ouvido, sabe? Com um gigante. Reinaldo Sequeira. Aí ele vai. Ele acabou de chamar ela de Samara ou coisa do tipo. Por que, maluco? É? Samara? É, Samara, o chamado. Ela fala no ouvido do mosquito. Porra, já falou com a voz dela. É bacana a presença da Clamp aqui no Brasil, porque a nossa inocência não deixava a gente ver os erros, né? E os problemas. Tipo Sakura Card Captors, que pra quem não sabe, é da Clamp, cara. Pera, todo mundo sabe. Sakura Card Captors era aquele desenho que a mulher andava de patins com um bicho. Exato. Cara. Tá vendo? Nem todo mundo. Não. Pera aí. Continua. Andava de patins, pode ser que a lei do Star. E tinham cartas. Isso, sim, isso. Tá. Cara, você falou uma parada agora. Tipo do Mago Negro. Assim. Exato. Kaleido Star, brother, era foda. A gente não vai falar sobre, mas eu só quero deixar constatado aqui. Kaleido Star era foda. Menino de patins andando na rua com seu bichinho. Não, não, cara. Kaleido Star era de circo, era muito bom. Ah, não. Eu tinha uma amiga que fazia aula de circo. Kaleido Star era legal. Agora, quero ver isso, não. Sakura, eu não sei se eu gosto, é porque foi uma das primeiras coisas que eu vi em termos de anime, ou se porque era bom mesmo. Alguém tira essa dúvida aí? Cara, não sabe. Não. Tipo, me dá um exemplo de um livro, que seja aquele livro que você não consegue nem falar que ele é ruim e que ele é bom, mas ele tá na média. Pra mim é Capitã de Areia. Sacanagem, sacanagem com o Jorge Amado. Mas é tipo, sabe aquela história redondinha? Que tipo, não tem uma quina que tá te incomodando nem nada? Então, essa cura. Assim, e o Kito e Toya me incomodava muito, assim. Cara, assim, pessoas muito felizes e uma trama superficial me incomoda. Assim, ok, muito. Já que o Reinaldo não sabe o que é Sakura, eu vou explicar pra ele. Reinaldo, Sakura Cardcaptors conta a história de uma garota chamada Sakura. Eu assistia isso, cara. Então conta aí, Reinaldo vai falar a sinopse, vamos lá. Não, mas eu não me lembro, não me lembro. Sei que tinha uma menina que andava de patins e tinha umas cartas malucas lá que ela jogava no chão. Exato, era uma menininha que andava de patins, e um estudante um dia ela acha um livro, abre o livro, sai um monte de carta, e ela descobre que ela tem que achar as cartas, é isso. Sakura Card Captor. Sim, mas você reparou que Sakura Card Captor inspirou o Yu-Gi-Oh, cara? Que até o Mago Negro, né? A carta principal do deck do Yugi. É igualzinho a Sakura, né? É aquele cajado louco lá. Claro que não, maluco. O cajado do Mago Negro é pontudo. A Sakura é um passarozinho, sabe? Sim, mas é igual, né, cara? Sabe sim, o que? Né? O Sakura, cajado. Velho, era uma putaria, né, velho? A gente era criança, não identificava. Você tinha a relação gay do Yukito com o Toya lá. E o mais doentio era a Tomoyo com a Sakura, velho. Que... Não, e detalhe. São primas. São primas? São primas. São primas. Cara, era muito doentio, porque ela gostava de fantasiar a Sakura com as roupas dela e filmava depois pra ficar em casa fazendo sei lá o que com esses vídeos. Olha isso. Assistia com a mão não sei aonde, brother. Olha isso, velho. Meu Deus, cara. Com a mesa mais... de guia, né? Assistia. Não, cara. Assistia com a mão onde não pode tocar. É ligando o botão do Showbiz. Exato, ligando e desligando. Ai, cara. Ah, a Noriko tá rindo muito, assim. Caralho, era uma puta. E tinha um. Pô, e tinha um leão que era. Pô, que voava, você lembra disso? Ô, peraí. Não critique o Kerberos, Quero. Olha o nome, Quero dele. O que é que ele quer? Cara, o Quero era o bichinho mais maneiro da face da Terra. Cara, o Pedro. 10-0 Quero em cima do Con. Nossa, cara, que combate de merda. Exato. Cara, rapidinho, eu vou dar um argumento que acaba com o Kon. O Kero jogava Mega Man. Tá bom, né, cara? Valeu. Ele sabia pegar o Hadouken na fase do... É, eu não sei, mas ele tava sempre jogando. Eu sei que o Kero, ele tinha o parceiro negro dele, né, cara? Sempre, né? A Clamp, ela tem cotas, né? Vamos botar o negão aqui. De... A cota é de 50 anos. O parceiro dele, depois... que a gente pode chamar de segunda temporada, entrou o Spinel. Sabe o que é escroto do Sakura? É que o mangá é totalmente diferente do anime. Vocês perceberam isso? No mangá não tem aquela mina, por exemplo, que gosta do Shoran. Aquela chinesinha lá. A prima dele, né? É. Por quê? No anime eles resolveram colocar. O Shoran aparece também? O Shoran? Aparece. Vou te levar aqui, amor. Te levar, yeah. Você esqueceu de falar do... Ai, ai, ai, Yukito. Ah, vocês não falaram do Yukito, é verdade, da relação dele com o Toya. Que gente... isso, cara? Ah, é. Ué, mas é verdade. Vocês não lembram que o Toya, ele desistiu dos poderes dele, de poder ver a mãe dele, etc, pra salvar a vida do Yukito? Ah não, peraí. Yeah, socorro! Mais homoafetiva da face da Terra. Ó, politicamente correto. Negativo, o Shun esquentou o Yoga. Não, a frase. Ah, tá. Qual? A que foi, você não precisa fingir para mim. Olha aí. Sim, muito. Entre nós, meu amor, não tem fingimento. Cara, eu tô assim, espantado, assim, como é que passava isso na Globo, cara. Assim. Passava, cara. E era uma loucura, contra, né? Porque, assim, se eu não me engano, estreou primeiro na Globo pra depois ir pro Cartoon. Não, o Samurai X, por exemplo, foi primeiro na Globo. Várias coisas. Não, cara, que isso? Ao contrário também. Não, é maluco. Não, foi primeiro no Cartoon. Estreou primeiro no Cartoon e depois foi na Globo. Assim, eu gostava muito de Sailor Moon, cara. Inclusive, eu era da Terra. Sabe que Sailor Moon não é da Clamp, né? Eu sei, mas eu só tava comentando, você tinha comentado antes. Ah, meu Deus. Cara, tinha uma garota no meu colégio que era apaixonada pelo Yukito e pelo Yuri, que é a forma real do Yukito. Eu tenho que falar que tá vendo, eu fiquei Yuri feliz. É uma pessoa, viu o que eu disse? Não, é Yuri. Yuri. Ah. Não foi dessa vez. E eu tenho que falar que eu fiquei muito feliz quando deu na cara que ele era gay, porque a cara dela é de tristeza. Beijo, Eliana. Caralho, que escroto. Não, é so much win. Oxi, caralho, que escatológico. Que desabafo, né, cara? Não é porque eu me amarrava nela e ela me deu um fã. Coitada. Gente, tava óbvio desde o começo. Eu notei assim também. Porra, sério? Tinha um ciúme, assim. Eu queria ser Yukito, eu queria. Claro. Não queria ser Yukito. Tinha uma menina na minha escola que ela era apaixonada pelo Yukito. E aí, eu fiquei tão feliz quando ela descobriu que ele era gay. Tava, caralho, peraí, mas foi explícito que ele era gay? Eu não notei, não. Porra, óbvio. Porque, cara, ele deu um fora na Sakura. Foi, ele disse que a pessoa especial dele era o Toya. Ah, meu Deus. Vamos mudar de assunto assim. Vamos mudar de assunto. Galera, alguém conhece Guerreiras Mágicas? Bom, foi muito bom estar aqui com você essa noite. Boa noite e até a próxima semana. Afogados no Sofá. Essa leitura de e-mails que é referente aos nossos dois episódios do minicast do Amazing Spider-Man e o nosso podcast sobre novelas da Globo, né? Parte 1. Gabriel é uma pessoa muito feliz, né? Você já percebeu isso? Ele ri vendo as pessoas tomarem choque. Não, ele ri de tudo. Ele ri da vida, ele ri do universo e de tudo mais. Não, esse aí sou eu. Não, você fica com raiva do universo do você xinga. Depende, se ele apronta comigo. É, né? O Reinaldo, galera, quando ele fica com muita raiva, ele baixa o demônio. Assim, tá... Não é assim, cara. É assim sim, parecia. É assim. Assim, o computador não dele, é pior. É, o computador dele não queria funcionar, ele cuspiu um inseto da boca dele, assim. É bizarro. Sim. E quem está aqui conosco hoje, essa presença surpresa? É o nosso... Harry Potter, é mesmo? Harry Potter? Oxi. Ele ia falar Harry Potter. Harry Potter. Ele ia, cara. Não. Ô, maluco. O nosso PhD em conhecimentos gerais está aqui para acrescentar ao nosso nossa leitura de e-mails, né? Tridor, por favor, venha sambando, venha gritando. Venha sambando, nossa. Não, cara. Vocês não vão querer essa imagem grotesca na mente de vocês. Tô pensando você com aquele tamborim, sabe? Batendo. Vixe, na tela da TV no meio desse povo. Pra quem não sabe, o Gendô é DJ da rádio J Hero. Eu ia fazer piada com a outra, mas não pode. É. E toda sexta, galera, de meia-noite pra, sei lá, 4 da manhã, o Gendô tá fazendo um bacanal com o Pedrinho, eles dois. Pois é, né? O Pedrinho que enche o peito pra falar isso. É, tem o Fabão também, não vamos esquecer do Fabão que participou. Fabão? Olha. Exato, participou. Gente, cara, o Fabão. Fabão maluco. Não, eu sei, mas olha o nome do cara que ele faz o bacanal, cara. Fabão. Fabão e Pedrinho. Fabão é o cara no bacanal que come a galera, né? Olha ali o Fabão, ele tá vindo. Fabão. Pelo tamanho dele, eu acho que é verdade, ô Magal. Caralho, que isso? Para que tá feio, episódio 24. Tá feio, velho. É mesmo, vai. Episódio 24 é demais. Então, Rinaldo, eu queria perguntar pra você, meu amigo, se nós temos algum recado pros nossos ouvintes essa semana. Temos primeiro recado aqui, o seu Magal. O seu Magal foi lá no Vida Beta, rapaz, espalhar a palavra. Conte-nos mais, seu Magal. Eu fui lá no Vida Beta espalhar a palavra. Assim, eu falei conte-nos mais, eu já falei isso. Você falou sobre o que lá, Manoel? A gente falou sobre farsas na internet, na vida real também. Já acabou descambando. Farsas, né? Exato. Por exemplo, eu falei do Afogado do Sofá, que isso aqui é uma maior farsa da internet. Falei. Farsa da internet? Porque a gente finge que a gente é o quê? A gente finge que é feliz, a gente finge que não tem problemas, a gente finge que se gosta, a gente finge que não briga. É, né? Caraca, então me apresenta essas pessoas aí que pelo menos no meu Facebook é gente que finge que é triste, que quer se matar, que a vida dela é uma merda. Não, eu tô precisando rever minhas amizades, né? Eu queria também viver assim no bambu luado da internet, né? Porque. O Afogado do Sofá é o bambu luado da internet. Ótimo! Olha aí. Ouça o Afogado do Sofá. Então, LP Magal, qual o e-mail do Afogado do Sofá? Eu vou passar pro Abud pra saber se ele tá inteirado mesmo. E aí, Gendô, qual é o e-mail? Vamos ver se eu acerto, é contato@afogadosofá.com. Caraca! Gendô, tá melhor que eu, velho. Caraca, meu Deus. Gendô, você recebeu um abraço virtual agora. Opa, obrigado. Abraço fake, né? Que é tudo falso, internet. É tudo falso, né? Vamos buloar. Na verdade, foi um chute no saco que eu recebi. Aí você, gordo? Se você quiser comer frango a passarinha, como é que faz? Se você quiser ficar informado das últimas notícias aqui no Afogado no Sofá, você pode entrar no twitter.com/afogadosnosofá ou @afogadosnosofá, se você já estiver lá dentro. E se você quiser divulgar o Afogados no Sofá para os seus amigos e também ficar ciente do que está acontecendo aqui, por outra ferramenta. Ferramenta menos digna, eu diria. Mas está lá, né? LP Magal, me diga, qual o Facebook do Afogados no Sofá? É facebook.com/afogadosnosofá. É verdade. O Facebook é muito melhor que o Orkut, porque se fosse Orkut, seria orkut.com/swdak77749, sacou? O Orkut, ele era feio, porque ele era rosa. Ele era rosa e azul bebê. É, o Orkut realmente... Você sabe que o dono... O Orkut, o cara, ele era gay, assim. Tinha cara. Não, ele era. Ele era mesmo, pô. Sério? Era. Por isso que é rosinha o Orkut. É, por isso que o símbolo do Orkut é uma camisinha, né? Uma rosca? Não, é uma rodela, rosca. Exatamente. Já queimou tanto que ficou rosa. Assim, nada contra. Inclusive, nós estamos fazendo episódio 24 aqui em comemoração. Pessoal aí, por favor, não nos processe, né? Não, a gente tá falando, né? É, fatos. O cara era gay. É. Velho, eu não consigo aceitar o símbolo do Orkut é uma camisinha. Então é isso. Vamos para a leitura de e-mail. Primeiro e-mail da noite, o Washington Ujuara, viajante do tempo, está sempre mandando e-mails, muito obrigado. Cara. Inclusive, é porque ele tem muito tempo para ser dispersado, né, cara? Ele vai para frente, vai para trás, ele decide, faz a agenda dele. Por exemplo, aquele Marvin, do Guia do Mochileiro das Galáxias, ele podia viajar no tempo. Então ele viveu 7 vezes mais do que o universo viveu, de tanto viajar e voltar e ir no tempo. Então ele tinha muito tempo disponível, né? O Ojuara também deve ser assim. É, acho que é um dos dilemas de viajantes do tempo. Então posso fazer uma pergunta aqui aos meus amigos? Se vocês pudessem viajar no tempo, o que vocês fariam? Pra onde vocês iriam? Eu ia pra festa do Baco, lá na Grécia. Bacanal? Bacanal, não precisa viajar no tempo, é só ir na Rádio de Hero toda meia-noite. Não, brincadeira. Não, sério. E não, você, Magal? Tô sendo sério. Tô legal, uma boa piada. Eu, velho? É. É muito depressivo minha resposta, não vou dar não. Ah, vai, qual é? Ah, não, não esqueci, não sei. Que é o bambu lá da internet. Não, ele viajaria pro período medieval e compraria uma flauta. Pra quê, cara? É pra ser depressivo, né, cara? O primeiro emo da história. É, né? Cara, que resposta maluca, velho. Eu pensei nisso. Na moral, eu já pensei nisso várias vezes e tem uma data certa que eu queria voltar. 1969, maluco. Pra dançar muito disco, muito dance, sabe? Assim, que merda! Black Power. Entendeu? Eu lá, tipo assim, sabe? De outra volta com 104 quilos. Nossa. Então. Caraca. Cara, eu queria muito viver nos anos 70. Pô, os anos 70 começou a vir, né? As bandas, né? Grandes, né? Beatles, né? Essa galera aí, Jimi Hendrix, né? Queria vivenciar essa, assim, essa mudança na música, né? Tudo que é antigo 60. Pra mim é uma merda. Imagina 70 sem internet, cara. O que, é que eu ia fazer da minha vida? É verdade. Ia ter uma vida. Eu ia virar hippie. Pensei que você ia falar que ia virar hippie. Mas vamos lá, então. Bora lá. O Ojuara continua falando Olá Afogados, excelente podcast. Hoje o Era continua falando, Olá Afogados, excelente podcast, como sempre, se superando. Hoje estou lendo que nem o Reinaldo, na apresentação de Malhação, nunca gostei de novela e acho que nunca acompanhei nenhuma vez ou outra. Vejo um capítulo esporádico de novela. Não, cara. Se irrita. Que isso, cara. Ele disse que nunca gostou de uma novela, acha que nunca acompanhou nenhuma. Vez ou outra ele vê novela, vê BBB, porque tem alguma moda, alguma gíria, alguma piadinha. Mas, segundo ele, as pessoas veem na TV uma moda, um brinco, uma roupa, um jeito de falar. É isso mesmo? Uhum. Não, é, eu acho que sim. Você liga a TV, tem um brinco, assim. Pá! Não, a novela, as novelas da Globo, elas sempre foram, assim, geradoras de gíria, de comportamento, roupa, né? É realmente verdade. Quando teve o clone, né? Que tinha aquela joia que era uma pulseira. Aí vinha uma correntinha e fazia um anel no dedo, né? Todo mundo usando aquilo, né? Cara, quando teve o clone, as clínicas de genética do Brasil ficaram malucas. Falaram, caralho, a gente tem que fazer isso. Vamos fazer um... Pô, se a gente dá certo, né? O Ojuara deu um exemplo aqui, se eu não me engano. Ele fala que lembra de uma novela chamada Acha Ele, que é a América, em que a Juliana Paz fazia o papel de uma beata pegadora, a Creuza. Ah, isso, é verdade. Isso, pô, América, tá certo. E minha vizinha, evidentemente inspirada pela novela, começou a se soltar e arrumar uns rolos e muita confusão igualzinho na novela. Caralho, que vizinha é essa? Precisa essa vizinha aí, cara. É triste você ver que a Creuza saiu do América pra editar MRG, né? Não, outra coisa, com tanta gente pra mulher se inspirar, se inspirou na Creuza. Na Creuza. É isso aí, é o mundo. Ela vai se inspirar em quem na novela, cara? Ah, sei lá, cara, tenta entrar nos Estados Unidos clandestino, né, igual a outra ferra lá, né. Tomar tiro naqueles muros lá. É, sei lá, fica de quatro, começa a pular igual o Bambam Bandido, sei lá, pô. Pra mim o melhor personagem daquela novela foi o Bambam Bandido, saudade do Bambam Bandido, mano. Sim, a gente recebeu aqui também um fanart do Léo Dead, cara, que ele mandou já faz umas semanas aí, mas só que eu não tinha mandado por e-mail. E agora tá aí neste post. Por favor, confira. Tá? Léo Dead, sugeriu um programa muito legal de PlayStation 1. O que é que vocês acham? Ah, PlayStation 1, com certeza. Pode esperar que um dia vem. É depressivo com o PlayStation, mas tá aí, né? É, próximo e-mail do Marcelo Hagemen dos Santos, sem ouvido, que veio falar do minicast de Homem-Aranha agora, dessa vez. Uhum. Rapidamente, sou Marcelo Hagemen dos Santos, de Joinville, Santa Catarina, as known as estudante letra sem ouvido. Sim. Ok, legal. Obrigado pela apresentação, não precisava, que eu já sabia. Fui a cinema, fui. Eu tô demais, né, cara? Fui ao cinema ou apenas uma O quê? Ou apenas? Ele é dislexo mesmo. Ele tá era complicado, enfim. É, não, é porque era pra escrever fui ao cinema com apenas, mas ele se atrapalhou aqui. Uma expectativa, a de que veria um filme melhor que o visto há mais ou menos 10 anos. E pra minha felicidade, gostei mais desse filme do que do primeiro. High five, Eggman. Mas ele disse que parou aí, ó. O filme não foi um grande exemplo de filme de super-herói. Faltou algo de heroísmo no Peter Parker que vimos nesse filme. Algo mais Homem-Aranha de ser, difícil de explicar. É, não. É, porque o Homem-Aranha é um herói muito próximo da gente, né? Acho que. Tem gente como a gente. É, no segundo filme, esse daí foi o Batman Begins do Homem-Aranha. Relaxa aí que o segundo filme vai ser. Batman Begins é muito melhor que esse filmezinho de Batman. Não, é melhor, porque eu dirigi pelo Christopher Nolan. Sabe que o carinha que dirigiu esse filme fez o 500 dias com ela, que eu gosto muito, cara. Mas sim. Próximo, Agnew. É, particularmente gostei da forma como o Peter cresceu no filme. Gostou dele ter crescido com os tios, é isso. Ele gostou disso. Dele ter crescido como personagem, provavelmente. É, não só como herói, mas como. Aí, ó, também, ó. Como adolescente de infância problemático. Sem dar muitos spoilers, o personagem foi muito bem desenvolvido e o resultado final desse desenvolvimento me agradou muito. Sem falar que a atriz que interpreta a Gwen é perfeita pro papel. Você acha? Eu acho ela lindinha, assim. Achei ela feia. Pô, o Magal é muito, muito exigente mesmo, cara. Você tem que ser muito, muito pinta pra pegar qualquer mulher. Porque... pinta? Que direção? É uma forma de falar que o homem bonito sem soar que você é homossexual. É, você não pode falar que aquele cara é bonito. Não pode, é proibido. É, velho. Edu, como é que vocês dizem que as pessoas são bonitas aí no Rio? Homem. A gente fala que o cara... Bom, uns falam que é pintoso. Eu acho pintoso muito metrosexual, pintoso cara. Pintoso é outra coisa. Ah, cara, fala que o cara é bonito, meu... É estranho. O Pedrinho, ele se abriu. O Pedrinho fala que é gostoso. Pedrinho já é viado mesmo, já fala logo, é gostoso. Ele tem um padrão de beleza do Justin Timberlake, né? Ou fala o Justin Timberlake pra ele que ele pira. É, né? Pedrinho. Sei lá, eu falaria com o cara. O cara tem sorte. Pronto. Caraca. Nossa, maluco, aí tem sorte. É, cara sortudo, assim, pô, com abdômen definido, sortudo. É, sim, bora lá. É isso aí, vou tentar escrever e-mails mais curtos, até porque aconteceram algumas coisas, foda-se. Pra quem gosta do Homem-Aranha, recomendo assistir a nova série animada, que está sendo exibida no Disney XD. É claro, também pode ser encontrada por legendada, né, aí nas internets. Até mais. Próximo e-mail do AT Pride, ele fala, boa noite... Ou hora da edição dos e-mails, enfim, né? Boa madrugada, nesse caso. A todos na folgada no sofá. Depois de muito tempo sem contato, estou aqui novamente perturbando. Verdade, tá perturbando minha vida, você. É, eu acho meio complicado mandar e-mail pra vocês quando o podcast demonstra continuidade. Hã? É, porque foi parte 1, né? Ah, sim. Logo, não compensa ressaltar um assunto que não foi citado. Verdade. Mas ele fala, mesmo assim, que a gente não comentou alguma coisa. Eu só não sei o que ele falou. É, então, ressaltando uma conversinha que provavelmente não rendera nada nos comentários, ó, rendera é o quê? Pretérito mais que perfeito. Eu, exclusivamente, por ter feito parte da feliz animação na TV aberta, não via certas novelas, pois em tais horários eu estava ocupadíssimo vendo Disney Club. Disney Club. Ui! É aquela que tinha Disney Club. É. Peraí, eu tô lembrando desse Disney Club, cara. É, Cruz, tchau. Não, maluco, aí é TV Cruz. Ah, não, é a mesma coisa. O primeiro nome foi Disney Club, depois mudou pra TV Cruz. É. Sério? Foi Disney Club, o primeiro nome, é verdade, é. Verdade. Pô, eu gostava muito de Disney Cruz, ou de TV Cruz, Disney... É, Cruz TV. Cruz Club, Cruz Club. Cruz Club. Certo. Ele disse que significa 4 anos sem ver novela das 6 com a mãe dele. Então fica um pedido pra falarem sobre O Beijo do Vampiro, a gente falou, né? Falar. Uma novela ótima. E aproveitando a deixa, houve uma novela brilhante não, meu amigo, que passou na Globo, cujo nome não me recordo. Olha, o Gendô agora, especialista, vai falar. Que era baseado em um romance proibido. 1 milhão de novelas, né? E após um acidente tramado pelo pai da mocinha, alguns muitos anos depois, o protagonista voltou do seu exílio na Rússia, nossa, em busca de vingança. Que porra é essa, Gindô? Ai, ei, Jesus. Oscar, o nome da... Será que aquele Esplendor, gente? Eu lembro que tinha uma história assim. Esplendor não era italiano, não? Não, Esperança era italiano. É, Esperança, verdade. Ah, cara, procura aí, novela, russo... É, fica no Esplendor, né? Ele diz que a novela foi ótima, infelizmente não recordo o nome, mas caso algum dos noveleiros aí recupere esse tesouro da infância novelística, deixa aí pra nós. Ok, então é isso, galera. Até semana que vem. Can have six in. If not, we'll have to have two. Well, you're coming up at our end, aren't you? So I'll get one with you. I won't you let us have six in, especially not with the food. He could have just told us no, though. He didn't have to be rude. You see her with the green dress. She talked to me at the bar. Well, I can miss her many £2.50. We've only gonna buy a yard. Didn't you see she were gorgeous? She was beyond belief. But this lad at the side drinking this man of ice came and paid for a tropical reef. And I'm sitting going backwards, and I didn't want to leave. I said it's a green maze by a Hillsborough, please. Well, I'm funny with that sketch earlier up near that taxi rank. Oh no, you will have missed it. Think it was when you went to the bank. These two lads screaming up, proper shouting. Oh, we're next in the queue. The kind of thing that seems so silly, but not when they both had a few. Oh, well, calm down, temper, temper. We just shouldn't get so annoyed. But you're acting like a silly little boy. They wanted to be men and do some fighting in the street. They said no surrender, no chance of retreat. Secure.